clama sabedoria nas alturas, na encruzilhada ela nos chama, aos simples e aos sábios a verdade resplandece e nos ama. Ó Senhor, em Ti eu confio, Tua voz é luz, meu caminho melhor que o ouro. A Tua sabedoria nos guia em paz, me faz viver em harmonia. Justiça Tu falas, Teus lábios trazem verdade. Abominas a impiedade, ó Senhor, és nossa eternidade. Ó Senhor, em Ti eu confio, Tua voz é luz, meu caminho melhor que o ouro. A Tua sabedoria nos guia em paz, me faz viver em harmonia. Eu buscarei de madrugada Tua presença, luz sagrada. Quem Te encontra, encontra a vida. Ó Senhor, minha alma é Tua querida. Ó Senhor, em Ti eu confio, Tua voz é luz, meu caminho melhor que o ouro. A Tua sabedoria nos guia em paz, me faz viver em harmonia. Antes da terra, antes do tempo, foste gerada em amor profundo. Teus conselhos, riqueza eterna, em Ti, Senhor, encontro o mundo. Ó Senhor, em Ti eu confio, Tua voz é luz, meu caminho melhor que o ouro. A Tua sabedoria nos guia em paz, me faz viver em harmonia. Agora, filhos, ouçam a voz. Abençoados são os que guardam a paz. Em Tua sabedoria, Senhor, encontramos vida eterna.